Ação e Reação, pelo espírito André Luiz, psicografia do legionário Francisco Cândido Xavier. Nós estamos na página 82. Vimos assistindo à ação do ministro Sanzio, um espírito que vive nos planos superiores, lá no mundo espiritual. Eu já disse a vocês que existem vários céus, como dizia Paulo Apóstolo. É uma pobreza de linguagem que temos que usar. O capítulo é no círculo de oração. Esse ministro Sanzio tem uma autoridade hierárquica sobre a mansão Paz, que é a direção de Druso. Druso tem um drama lá tremendo, que nós só vamos saber no final da história. Mas uma das fichas que o ministro Sanzio vai examinar, e ele está ali para fazer isso, relata os crimes de Antônio Olímpio. Viveu no Brasil, teve posses, liquidou seus irmãos para ficar com toda a herança. Como não há impunidade em nenhum ponto do universo, a justiça humana não pegou. Ninguém viu aquela história, ninguém viu o crime que ele perpetrou contra seus irmãos. Mas a sua consciência viu. Ele morreu e sua consciência acompanhou-o. O Apocalipse fala nas trombetas que, diante dos sofrimentos atrozes do fim dos tempos, os homens quereriam morrer e a morte fugiria deles. Por quê? Porque não adianta, você vai levando o fumo do poço do abismo dentro de você mesmo ou de você mesma. Não adianta fugir, não adianta matar-se. O suicídio não resolve as angústias de ninguém. As nossas obras nos acompanham, diz o Apocalipse de Jesus também. O Apocalipse é um livro extraordinário. Extraordinário. A sua simples leitura nos comove e nos ensina. Ele só pode perturbar quem vive perturbado pelos seus próprios crimes. Ele é um livro feliz porque anuncia a volta triunfal de Jesus. Jesus vem como leão de Judá, quer dizer, poderoso. E o poder de Jesus é aquilo que ele diz, o jugo leve. O jugo dos seres humanos é uma desgraça. Mas vamos lá. Página 82. O irmão, eu preciso, aliás, resumir um pouquinho aqui, para quem está pegando a história agora. O irmão Sanzio, depois de analisar o caso de Antônio Olímpio, viu que Antônio Olímpio não tinha qualquer espécie de abrandamento ao seu crime. Só uma exceçãozinha, exceção não, uma ressalvazinha, assim, qualquer coisa relativa a que ele preocupou-se com a felicidade do seu filho Luiz e sua esposa Alzira. Os Espíritos de Deus querem sempre nos ajudar. Tem as nossas fichas lá em cima, os nossos livros, as anotações de tudo que fazemos. Não para valerem-se daquilo para o nosso mal, mas justamente o contrário, realizarem o nosso bem. Eles pegam os dados e vão nos ajudar, que os espíritos do astral superior, os do astral inferior, aquelas organizações tremendas como o Império do Dragão, o Triângulo Negro e outras desse tipo, eles têm fichários também, mas para pegar os dados e nos manterem submissos à sua ditadura perversa. Mas só sofre o seu guante aqueles que entram na sua sintonia. Deus não nos deixa absolutamente abandonados. Não adiantava, concluiu Sanzio, solicitar a ajuda de Luiz, porque ainda estava na carne, com as preocupações da carne, não muito diferente do pai. o Antônio Olímpio, que já estava na pátria espiritual, ambicioso também, centrado em si mesmo. Só havia a possibilidade da ajuda de Alzira. Sanzio penetrou na prece, orou, e Alzira apareceu ali, atraída pela prece. Vocês viram o poder da prece? É bom orarmos sempre. A própria materialização de Sanzio deu-se através da prece de Druso e os outros. Mas vamos lá. Então ele orou e apareceu a irmã Alzira, revelou-se ao olhar aqueles irmãos interessados em ajudar o Antônio Olímpio. E os outros 21, registrados naquele fichário, estava sendo submetido ao critério iluminado do ministro Sanzio. A irmã Alzira então veio, atendendo ao apelo do Sanzio. Quanto a André Luiz, parecia integrada na experiência da hora em curso, porquanto não demonstrava qualquer surpresa. Saudou-nos com graciosa gentileza, e as primeiras interpelações de Sanzio respondeu humilde: venerável benfeitor, compreendo a difícil posição de meu antigo companheiro, meu esposo, os compromissos assumidos, e ofereço a vós o meu trabalho de boa vontade para coadjuvar-lhe o serviço restaurador. Aliás, venho suspirando por essa possibilidade, que significa para mim valiosa bênção. Antônio Olímpio terá sido um carrasco dos próprios irmãos, aniquilando-lhes o corpo para usurpar-lhes os haveres, roubar-lhes a herança. Contudo, para meu filho e para mim foi sempre um amigo e um protetor, abnegado e queridíssimo. Ajudá-lo a reerguer-se, para minha alma não é apenas dever, mas também inexprimível felicidade. O ministro Sanzio, satisfeito, fitou-a como se não lhe esperasse outra resposta e ponderou: sabes, Alzira, no entanto, que os irmãos assassinados perseveram no ódio e perseguiram-no até agora sem tréguas. Sim, eu sei tudo isso, aclarou a simpática senhora. Conheço-lhes o poder vingador. Arrebataram meu esposo da quietação do túmulo para se saciarem no desforço terrível, a vingança, e nunca me permitiram qualquer aproximação com ele no vale de trevas em que se demoram por tantos anos. Foram assassinados, mas como eram espíritos também, com pouca evolução espiritual, ficaram naquele ímpeto de vingança e ficaram algemados ao astral inferior. Antônio Olímpio cometeu um crime horrendo, matando seus irmãos para ficar com a herança. Mas eles poderiam ter aproveitado essa oportunidade, porque sofreram uma injustiça em termos humanos, né? E poderiam ter evoluído. O sofrimento, a dor é a libertação da alma. A dor é a libertação da alma, mas acontece que eles preferiram vingar-se. Aí ficaram presos também no vale de trevas, a sugestionar, a obsidiar o irmão. Aí não evoluiu ninguém. Prossegue Alzira: além disso, ressarcindo meus débitos do passado, de outras vidas, sucumbi por minha vez às mãos deles dois em tremenda obsessão, no mesmo lago em que perderam o corpo físico. Quer dizer, eles queriam vingar-se do irmão assassino e foram atingir a mulher que ele amava. Alzira prossegue: isso, porém, não é motivo para recuo. Estou pronta para o serviço em que possa ser útil. Meditou Sanzio alguns instantes rápidos e aduziu: a recuperação de Olímpio para a reencarnação exigirá tempo. Contudo, podes, com o auxílio deste pouso espiritual, a mansão Paz, iniciar, Alzira, a obra socorrista. E à frente da atitude expectante da esposa abnegada, continuou: as vítimas de ontem, hoje transformadas em verdugos enrijecidos, moram na herdade que lhes foi arrebatada pelo irmão fratricida, alimentando o ódio contra os seus descendentes e conturbando-lhes a vida. Quer dizer, os dois espíritos estavam lá, apegados à propriedade que o irmão assassino lhes arrancara. Olha aí a origem das casas chamadas mal-assombradas. A turma ri, procura milhões de explicações e passam para o outro lado e vão assombrar também muitas casas. Ah, os irmãos ateus materialistas, nossos irmãos, cavam seus próprios sentimentos, sofrimentos, quando passam para o outro lado. Mas o Sanzio continuou passando instruções a Alzira: é necessário que vás em pessoa suplicar-lhes melhores disposições mentais para que se habilitem ao amparo de nossa organização, preparando-se para o renascimento físico em época oportuna. Quer dizer, ela foi lá preparar a reencarnação da turma, né? Conseguida essa fase inicial de assistência, darás a tua colaboração na volta de Olímpio ao lar do próprio filho e, por tua vez, tornarás a carne logo após, a fim de que de novo te consorcies com ele em abençoado futuro, para que recebas os braços Clarindo e Leonel por filhos do coração, aos quais Olímpio restituirá a existência terrestre e os haveres. Vocês entenderam, né? A Alzira volta à propriedade, que agora está nas mãos de Luiz, seu filho, com o Antônio Olímpio. Começa a trabalhar para diminuir o ódio no coração de Clarindo e Leonel, para libertarem o Antônio Olímpio, que sofria mesmo lá estando na mansão Paz, ainda a influência magnética do ódio dos irmãos que ele matara. Então ele reencarna o Antônio Olímpio como filho de Luiz, seu filho, também como neto do próprio Antônio Olímpio. Depois Alzira reencarna, eles se casam e vão receber Clarindo e Leonel, as duas vítimas que se tornaram algozes, como filhos queridos do coração. E assim o Olímpio vai restituir aos dois irmãos o que roubara, que os dois irmãos voltam como filhos. É linda a justiça da reencarnação. Ninguém pode governar nada neste mundo se não entender a reencarnação. Nós vemos que estamos aqui, e nós todos com Jesus, Osarur, e assim vamos cumprindo nossas tarefas e pagando nossos erros do passado. E esta é a oportunidade última, porque depois vem a transformação do mundo. Como é que nós vamos pagando o nosso karma? Esclarecendo os nossos irmãos com este conhecimento espiritual. Isso é testemunhar Jesus. Estamos aqui cumprindo uma profecia do Apocalipse, uma profecia bíblica, dando voz aos mortos. Ressurgiriam dos túmulos para o julgamento final. Estão aqui trazendo a sua cooperação e nós cooperando com eles. A profecia se realiza, os homens é que às vezes não as entendem e vão dando interpretações que não levam a coisa alguma. É assim, é. Procuram sempre dificultar o que é simples de entender. Querem ser mais que Deus. Que reencarnação que nada, que espíritos que nada. Tudo isso é animismo, isso é influência de si mesmo. Isso é pastiche, como se um médico como Chico Xavier pudesse fazer pastiche assim. De não sei quantos livros. E veja que eu não sou espírita, eu sou espiritualista, mas aí a verdade está aqui. A NBV abraça as revelações. Zarur fez a unificação harmonizada das quatro revelações da palavra de Deus e incluiu-as no livro de Deus. Vamos ver aqui. Vocês dão uma licencinha. Novo mandamento de Jesus. Aqui, acabei de abrir o livro de Deus e vi aqui, numa página, uma pessoa que reencarnou para cumprir uma missão, junto à oração e vigilância, e por orgulho espiritual, deixou para lá e vai ficar nessa situação aí do Antônio Olímpio. As quatro revelações. Aqui está. Deixa eu ver se ela se encontra aqui de maneira mais simples. Mas eu vou ler aqui. Página 134, as quatro revelações. A Legião da Boa Vontade inaugurou o Centro Espiritual Universalista Céu da LBV e da Religião de Deus. O 13º Congresso, anunciando a doutrina do Novo Mandamento, com a unificação de todas as revelações de Jesus. Quais são essas revelações? Como é que Deus me ajudou, né, os Espíritos Amigos? Abri praticamente na página 134. Primeiro na página 90. Aproveitei aqui e me recordaram aqui compromissos que foram cortados pelo orgulho espiritual. E vim para 134. A primeira revelação, responde o irmão Zarur, veio por intermédio de Moisés. É a lei de Deus nos 10 mandamentos, o decálogo real, como exatamente se encontra no Velho Testamento da Bíblia Sagrada, isto é, sem as alterações introduzidas pela religião humana. A segunda revelação é o cristianismo, que Jesus nos veio trazer pessoalmente advertindo: tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o poderíeis entender agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido de mim e vos anunciará todas as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu para trazê-lo a todos vós. Estas palavras do Cristo estão no Evangelho segundo João, capítulo 16, versículos 12, 13 e 14, e são completadas por estas outras desse mesmo Evangelho, capítulo 14, versículos 24, 25 e 26. Quem não me ama não guarda as minhas palavras, e a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Comenta o irmão Zarur. Aqui está a prova de que não poderia ser dada a revelação, mas revelações progressivas que vêm de acordo com a evolução da humanidade até ao final do ciclo. A terceira revelação é a dos Espíritos, cujos instrumentos pioneiros no século XIX foram Kardec e Rustin. Finalmente, a quarta e última revelação de Jesus é a do Novo Mandamento, unificando todas as revelações, incluindo a do Apocalipse, que também é do Cristo através de João, o Evangelista. Só agora a humanidade terá a religião de Deus, o verdadeiro cristianismo do Cristo, que é o do Novo Mandamento. Somente agora se manifesta o Espírito da Verdade com a revelação total e final acima de todos os sectarismos estratificados, religiosos, científicos, filosóficos, nós poderíamos dizer políticos, econômicos, artísticos, esportivos, enfim, domésticos, públicos, nacionais, internacionais, sectarismos estratificados. Mas Aru prossegue. E a pedra de toque é exatamente o Apocalipse de Jesus, que nos desvenda o que vai acontecer até o fim dos tempos. A LBV iniciou, portanto, no 13º Congresso dos Homens e Mulheres da Boa Vontade de Deus, seu grande trabalho unificador, de acordo com a proclamação do novo mandamento. A Igreja do Legionário é a sua própria casa, e cada legionário é o templo do Deus vivo. Anuncia por isso mesmo a próxima volta de Jesus, com a formação de um só rebanho para um só pastor, pela reunião efetiva de todas as boas ovelhas, até agora aparentemente separadas, distribuídas por todos os rebanhos. Esclarece ainda que todas as religiões são evidentemente cristãs, mesmo aquelas que assim não se consideram, por se encontrarem nos diversos graus da evolução espiritual. Mas a razão é simples. Todas as criaturas são naturalmente cristãs, queiram ou não queiram, saibam ou não saibam. Até mesmo as que se dizem materialistas, demonstrando ignorar a verdade da formação da Terra pelo Cristo de Deus, como se lê no capítulo 1 do Evangelho de Jesus, segundo João, versículos 1, 2 e 3. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O mundo foi feito por Ele. Tudo foi feito por Ele. E nada do que se fez foi feito sem Ele. Cristo Jesus. Para esta missão, sem paralelo na história da humanidade, é que veio o Centro Espiritual Universalista, o céu da LBV e da religião de Deus. Eis aí a necessidade da publicação Jesus Está Chegando, do Jornal da Guerra, para publicar estas coisas que ninguém diz no mundo. Mas vamos prosseguir. Sanzio avisou a Alzira a recuperação de Olímpio para a reencarnação exigirá tempo. Contudo, podes, com o auxílio deste pouso, quer dizer, a mansão paz, no astral aí em volta da Terra, iniciar a obra socorrista. Nós vimos que ela vai reencarnar. Ele vai reencarnar o Antônio Olímpio como filho de Clarindo. Aliás, como filho de Luiz. Depois vai crescer, vai tornar-se homem, vai casar com Alzira, com outros nomes, para permitir o nascimento de Clarindo e Leonel. E assim vão restituir aos dois a existência terrestre e os haveres, quer dizer, suas propriedades. Um sorriso de ventura brilhou no semblante da sublime mulher, e talvez porque enunciasse pensamentos de temor, temeu a responsabilidade, o ministro Sanzio acudiu exclamando: não desfaleças, Alzira, serás sustentada por esta mansão em todos os teus contatos com os nossos amigos fixados na vingança, e atenderemos pessoalmente a todos os assuntos que se refiram à transferência de tuas atividades para este sítio, perante as autoridades a que te subordinas. Nossos irmãos infortunados não estarão insensíveis aos teus rogos. Sofreste-lhes impiedosos golpes nos derradeiros dias da tua permanência no mundo. E a humildade dos que sofrem é fator essencial na renovação dos que fazem sofrer. A digna criatura, em lágrimas de jubiloso reconhecimento, osculhou-lhe a destra e afastou-se. Quer dizer, a mão direita, ela beijou a mão direita do Sanzio. A cena tocante e simples emocionara-nos fundamente. Senti o incomensurável amor de Deus, alicerçando os fundamentos de sua justiça indefectível. E no imo da alma, bradei para os meus próprios ouvidos: louvado sejas tu, Pai de infinita bondade. que semeias a esperança e a alegria, até nos infernos do crime, como desabotou as rosas de beleza e perfume no seio dos sarsais. Autorizadas por Druso, Madalena e Silvia, dois espíritos que ali estavam ajudando, aproximaram-se do ministro Sânsio, implorando-lhe a intercessão para que os esposos fossem atendidos naquele estabelecimento de paz e fraternidade. Elas ajudavam e precisavam de ajuda também para a reconstrução do destino à frente do porvir. Sânsio acolheu-lhes as súplicas com benevolência e carinho, determinando o recolhimento de ambos os infelizes no crime do Instituto e prometendo facilitar-lhes a reencarnação para breve. Ligeiro sinal do diretor fez-nos sentir que o instante era agora livre para os entendimentos elucidativos, educativos. Assim, impressionados com o que víramos e observáramos, Hilário e eu, André Luiz, acercamos-nos do venerável mensageiro com o propósito de ouvi-lo, a fim de aproveitarmos aquela hora de conversação rara e bela.